santo dia, acordo e vou sonhar. Todo santo é forte se a fé lhe acompanhar. Parece um menino cantando à beira-mar, mas é só o vento a soprar. Chuva que vai lavar a alma, que vai sentir, corpo que vai se divertir. Alma que vai lavar, corpo que vai sentir, chuva que vai se divertir. Santo dia, acordo e vou sonhar. Todo santo é forte se a fé lhe acompanhar. Parece um menino cantando à beira-mar, mas é só o vento a soprar. Chuva que vai lavar a alma, que vai sentir, corpo que vai se divertir. Alma que vai lavar, corpo que vai sentir, chuva que vai se divertir. Darunde, darunde, rapundarunde, e.